ti com um coração quebrantado. Em meio a lutas e aflições, tua graça é meu legado. Paulo ensinou com amor que o fim é a caridade de um coração puro e de verdadeira sinceridade. Graça e misericórdia, teu amor me transformou. Em Jesus encontrei vida, ele é minha esperança, meu Senhor. Ó Rei dos séculos, te dou honra e louvor, para sempre exaltado em ti. Eu sou vencedor. A lei é boa e a verdade nos guia em meio à escuridão. Para os perdidos um abrigo, nos traz paz e salvação. A ti, Senhor, eu clamo, por aqueles que não creem, que conheçam a tua luz e em ti possam crer. Graça e misericórdia, teu amor me transformou. Jesus encontrei vida, ele é minha esperança, meu Senhor. Ó Rei dos séculos, te dou honra e louvor, para sempre exaltado em ti. Eu sou vencedor. Oh, misericórdia que me alcançou. Pecado me perdoou, teu amor transbordante é a razão do meu cantar. Por toda a eternidade, teu nome vou exaltar. Graça e misericórdia, teu amor me transformou. Em Jesus encontrei vida, ele é minha esperança, meu Senhor. Ó Rei dos séculos, te dou honra e louvor, para sempre exaltado em ti. Eu sou vencedor. Ó Rei dos séculos, te dou honra e louvor, para sempre exaltado em ti. Eu sou